to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Dreamer, que Elian Elias publicó en 2004. Bobos, bingos, your howdy jingling-a-ling-a-ling. Bobbles, bangles, bright shiny beads. Sparkles, bangles, my heart will sing, sing-a-ling-a. Wearing bobbles, bangles and beads. All glitter and gleam. So make somebody. Buy me a ring, ring-a-ling-a. I've heard that's where it leads. Wearing baubles, bangles and beads. Baubles, bangles, your howdy jingle-ding-a-ling-a. Baubles, bangles, bright shiny beads. Sparkles, spangles, my heart will sing, sing a ling-a. Wearing baubles, bangles and beads. All glitter and gleam. So make somebody dream. So that someday he may buy me a ring. Leads, wearing baubles, bangles

is moving me on. Moving me on. I know why I'm going. I see it in my sleep. I see it. Insinuations of a time and a place. My visions of you. Elian Elías heredó su talento musical de su madre, Lucy, pianista clásica que también se interesaba por el jazz. Tras estudiar 6 años en el Centro de Libre de Aprendizaje Musical CLAM, en San Pablo, siguió estudiando técnica clásica con Hamilton Godoy y Amaral Viena. Ya de adolescente compuso sus primeros temas y empezó a actuar en clubes de jazz. Realizando una gira por Europa en 1981, conoció al bajista de jazz Eddie Gómez, que la animó a viajar a Nueva York, donde estudió con Olegna Fucci en la Juilliard School of Music. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand to be a team with me. So life would be so nice if one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to to sing to me some little summer song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me? I could see that would be nice. Você viu só que amor. Nunca vi coisa assim. Passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás. Vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão. Quente o coração. Salta de repente para ver o menino que vem. Que cê nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi. Só pensando em lidar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então. Falo só, digo ao céu, mas você. Quando eu, sabe que há muito tempo eu queria fazer alguma coisa com o pessoal do Take Six e eles queriam fazer comigo. E era uma admiração, assim, é uma admiração mútua há muitos, muitos anos. Então, quando eu comecei a escrever o Arranjo de Águas de Março, que por sinal é uma das músicas de Jobim, talvez a mais gravada de todas, mais até do que Garota de Ipanema, eu criei uma introdução, criei uma parte toda que eu já escutava as vozes deles cantando comigo. E saiu maravilhoso, fiquei muito feliz com o arranjo e gostaria que o Jobim tivesse a chance de escutar, porque eu sei que ele ia gostar. Give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter night. That's all. Are those I am sure who have told you they would give you the world for a toy? All I have are these arms to enfold you, and all of time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all. Who have told you they would give you the world for a toy? All I have are these arms to enfold you, and a lifetime can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. say it's me that you adore for now and Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Dreamer, que Elian Elías publicó en 2004. La carrera profesional de Elian Elías consiguió avance importante cuando fue invitado a unirse al grupo Steps Ahead, formado por Michael Brecker, Peter Erskine, Mike Manieri y Eddie Gómez. Grabó el disco Steps Ahead con el grupo en 1983. Tras abandonar el conjunto, empezó a colaborar con el trompetista Ruddy Brecker, con quien se casaría más tarde y grabaría un disco a dúo con él titulado Amanda, 1984. Cosas que pasan. As bright as flame, injury when she dances by, señorita stay and caballero sigh. And I've seen those two tangerines raised in every bar across the Argentine. Oh yes, she has them all on the run, but her heart belongs just to one. Her heart belongs to danger. Thank you. plain, with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, senorita stay and caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Oh yes, she has them all on the run, but her heart belongs just to one. Her heart belongs to bom, eu sempre tive, sendo compositora, sempre tive uma facilidade grande para arranjar as músicas de uma forma pessoal. E então, quando eu começo a trabalhar numa música, eu já vou criando caminhos novos nela, uma roupagem que fica realmente diferente, ainda mantendo a originalidade da música, mas pondo o meu som ali. E eu conto a você, porque eu comecei a fazer tributos a Jobim quando ele estava vivo. Então, o primeiro disco que eu gravei, que era um tributo a ele, foi em 1989. E eu fui ao apartamento dele em Nova York e falei, olha, Tom, eu vou aqui mostrar para você o que eu estou fazendo, porque eu quero a sua bênção. Quero que você me diga se gosta. Eu mostrava as coisas para ele e eu fiz várias mudanças. E ele abriu um olho e falou, mas eu escrevi isso, não escrevi? Ele ficou muito feliz de escutar esses caminhos na música dele. Então, ainda respeitando o compositor e criando o que eu crio com a música. El siguiente paso profesional de Liane Elías fue el de convertirse ella misma en líder de sus grupos. Contó con la compañía del baterista Jacques Dejanet y el contrabajista mexicano Eddie Gómez en su primer trío. En un segundo trío, la secundaron el baterista Peter Erskine y el contrabajista Mark Johnson. Su tercer trío contó con Mark Johnson y Satoshi Takeshi a la batería. Vivo soñando, soñando mil horas sin fin. Tiempo en que voy preguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um ano. tarde e um céu assim. Falado bem que se tem, mas você não vê, não vê. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. E eu em falar em estrelas, mar, amor, lua, pobre de mim. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Dreamer, que Elian Elías publicó en 2004. El disco de 1995, Solo and Duets, Elian Elías lo realizó con el pianista Herbie Hancock. Aunque muchas de sus grabaciones han sido solo instrumentales, Elías ha incorporado también su voz en discos como Elian Elías Plays Chopin en 1989. Trabaja también periódicamente con el Toots Thielemans Brasil Project y como directora musical del grupo de Gilberto Gil. days are quiet, all alone inside the silence. I can hear the raindrops tapping rhythm to the hours. I play some music, sing my love in vain. So quiet I remain. In the night so quiet, still alone, my heart's inspired. I can hear the silence in the dark, a shining star I wish, in a dream that I can see. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Dreamer, que Elian Elías publicó en 2004. Acompañaron a esta pianista brasileña en este disco: Michael Brecker en saxo tenor, Mike Mainieri en vibráfono, Guillermo Monteiro y Oscar Castro Neves en guitarra, Mark Johnson en guitarra baja, Paulo Braga en batería y Diva Gray, Marty Lebow y Vanice Thomas en coros. Los audios con la voz de la pianista y cantante brasileña Elian Elías fueron tomados de una entrevista publicada en el canal de YouTube Bellamais en mayo de 2015. Dedicamos este programa a la mistonga Florcita de Lis. ¡Chau! Eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. E eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que eu não queria me casar contigo, bem que eu não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Tolice é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me afixando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que eu não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Esta foi outra emissão de Luz para Mundos Remotos. Em la locução, María Celia, Julieta, Elsa y Anita. Colaboradoras y colaboradores: José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes: Norma. Diseño de flyers: Juana. Corresponsal Mediterránea: Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa: Lucio. Embajador itinerante: Lucho. Concepto general: El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.